Introdução Workshop 555. A mesma estrutura em toda a criação. Espaços vazios não são vazios. Aparecem dois lugares, dois corpos. Agricultura comprovada. Buracos negros, fonte de criação. Ataque do coração. Durante anos, o Sr. Cash tem nos ensinado diferentes partes do conhecimento da criação. E hoje ele pegou algumas dessas informações e as resumiu. A primeira é que toda a criação é feita a partir da interação de dois campos magnéticos. Mesmo o único campo magnético que se volta para si mesmo, ainda são dois campos magnéticos interagindo. Quando eles formam um plasma e mais plasmas se reúnem em torno uns dos outros, criam assim uma estrutura para a vida. E essa estrutura é a mesma para toda a criação. E sempre que houver criação, ela formará o mesmo tipo de estrutura. Isso é o micro no macro, e vice-versa. E se aplica a tudo, desde a ameba unicelular, os seres humanos, o sistema solar, até o criador do Únicos. Por exemplo, ao estudar a estrutura do corpo do homem, podemos aprender a estrutura da galáxia ali. Essa estrutura consiste em coisas como coletar energia do ambiente, como os pulmões fazem, livrar-se do excesso de energia, como os rins fazem, ter um centro de controle como um cérebro, e dentro dele, no nível da energia, outro centro de controle que chamamos de alma do homem. Isso significa que todos os plasmas têm alguma forma de alma. As almas são plasmas feitos de campos magnéticos e na ciência do plasma, a energia são campos magnéticos em movimento. E quando observamos a estrutura de um universo, vemos aglomerados de galáxias que se comportam como o batimento cardíaco do universo e outros que se comportam como os nossos rins, por exemplo. Isso ocorre porque a coleção de campos e os plasmas que esses campos formam seguem automaticamente esse padrão devido à força de campo, à composição de diferentes forças de campo e devido ao tamanho da amálgama dos campos. Os campos magnéticos não podem interagir de outra forma. Assim, por exemplo, o corpo absorve diferentes energias para diferentes funções por meio de cerca de 60 órgãos. As galáxias têm bilhões desses órgãos, que são chamados de sistemas solares e outras coisas. Estamos sendo levados a olhar para a essência do que algo faz, e não apenas para a sua manifestação física ali. Temos que ser capazes de fazer isso para poder viajar no universo. A primeira coisa com a qual temos que nos acostumar é o fato de que o espaço vazio no universo não é realmente vazio. Os cientistas dizem que 90% do universo está vazio, isso porque não há nada fisicamente lá que eles possam entender ou se relacionar emocionalmente. No estado da matéria, quando dizemos que algo está em uma frequência diferente da nossa, não podemos então nos sintonizar com isso. Mas na ciência do plasma não falamos sobre frequência. Mas sim entendemos que tudo tem uma força de campo magnético diferente. Isso foi falado recentemente, quando discutimos sobre a força de um ímã. Um plasma é desenhado como uma espiral, e a força muda à medida que nos afastamos do centro. E o ponto onde acessamos ele é chamado de força de campo magnético. Ou então digamos que a Terra se conecte à espiral em um ponto muito distante do centro e o planeta Zeus muito mais próximo do centro. As forças de campo da Terra e de Zeus não são as mesmas, portanto suas fisicalidades não poderão existir juntas. É assim que obtemos a variedade de diferentes manifestações físicas das coisas na criação. Se pudermos ver o planeta Zeus no céu noturno, eu acho que isso significa que estamos na mesma família de forças de campo magnético ou que nossos aminoácidos, ou Cohen, são de alguma forma compatíveis. Se não podemos ver Zeus com nosso olho físico, então ele não está nem perto da nossa força. Ele estaria existindo ali no espaço vazio do universo. Nossos campos físicos não podem interagir, mas nossas almas podem. A energia central em nosso corpo, ou o que chamamos de alma do homem, pode mudar a força de seu campo magnético para qualquer coisa no universo. É isso que estamos fazendo na transmutação e usamos nossa emoção para fazer isso. Mas há mais coisas envolvidas nisso. Portanto, os espaços vazios do universo estão repletos de vida e temos que aprender a interagir com elas. É também daí que vem parte dos 80% da energia que recebemos do ambiente. Plasmas ou outros seres vivos, eles vivem nesses espaços vazios, e quando viajamos por eles, estamos viajando através de outros seres que estão em uma força de campo diferente da nossa. Então nós passamos por eles. Isso pode parecer estranho para nós, mas não é isso que acontece em nossos próprios corpos. Temos todos os tipos de bactérias e vírus viajando por todo o nosso corpo, e sem sabermos disso. Quando transmutamos para outra parte do universo, não aparecemos lá por mágica, como se não houvesse nada entre nós e o nosso destino. Ele nos explicou anteriormente que há linhas de comunicação de alta velocidade que conectam todo o Únicos. Quando estamos sonhando que estamos, por exemplo, em outra parte do universo nos divertindo, e de repente nossa mãe diz a nossa fisicalidade na cama o seguinte: acorda, é hora de ir para a escola. Então estamos instantaneamente de volta ao nosso corpo. Não viajamos de volta apenas pelo espaço comum, mas voltamos por uma dessas linhas de conexão supervelozes. Uma das fontes dessas linhas são as supernovas. Nós só vemos a explosão na fisicalidade delas, mas em termos de campos magnéticos, ela deve estar bombeando as linhas de alta velocidade em uma determinada parte do universo. E talvez todas elas se conectem com os nódulos linfáticos no sistema linfático do corpo. O Sr. Cash disse que podemos criar uma supernova na transmutação, mas ainda não sabemos o que isso significa. De acordo com o que o Sr. Cash disse, há também linhas de transferência de energia entre diferentes plasmas. Podemos nos deslocar nessas linhas de transferência se quisermos ir mais diretamente de uma galáxia para outra ou de um universo para outro. Talvez isso seja o que o pessoal da ficção científica chama de buracos de minhoca. Mas, na verdade, são apenas linhas de transferência de energia que são comumente usadas pelos cidadãos do universo. Para desfrutar de todas essas coisas maravilhosas na transmutação, ainda é preciso ser capaz de controlar e criar emoções. A capacidade de fazer essas coisas já está dentro de cada um de nós, e fazemos algumas delas quando sonhamos à noite. Outra coisa que ele acrescentou foi a capacidade de nos tornarmos invisíveis. O que eu entendo é que, por meio de nossas emoções, alteramos a força do campo de nossa alma, o que muda assim nossa manifestação física. Mas ainda assim podemos permanecer nesse ambiente e ninguém nos verá. E se estiverem conscientes, eles poderão sentir a presença de nossa alma. O Sr. Cash diz que eles fazem isso com os líderes mundiais sempre que eles estão realizando reuniões secretas para cometerem seus delitos. E ele está lá. E os líderes mundiais se assustam com o fato do Sr. Cash saber o que eles estão discutindo. O Sr. Cash também mencionou a palavra mudança, mas ele não entrou em detalhes sobre isso. Todos nós temos essa capacidade, mas negamos isso a nós mesmos. Parece que, como ele está servindo a humanidade, o Sr. Cash, de forma altruísta, então a alma do Sr. Cash deve aparecer automaticamente nessas reuniões. Sabemos que a vida da alma é transparente e que todas as outras almas estão cientes dela. Portanto, não se trata de espionar outras almas, mas sim de viver em uma sala de vidro, onde todos podem ver você. E os que se sentem incomodados com isso são aqueles que querem esconder o seu mau comportamento, mas na dimensão da alma, eles são expostos. É isso que significa que não há lugar para se esconder em toda a criação. Eu já li sobre pessoas santas que podiam aparecer em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. Agora ele começou a nos ensinar como isso é feito e que não é mágica, é a ciência dos campos magnéticos da emoção. Não se trata apenas de dois hemisférios do cérebro, na verdade temos dois lados independentes do corpo e cada um pode criar uma cópia da alma do homem e criar assim outro corpo físico a partir disso. Cada um de nós pode criar dois corpos e as pessoas bonitas, chamadas esquizofrênicas, podem criar dois corpos por alma do homem. Portanto, se elas tiverem duas almas, elas podem criar quatro corpos. E nós já fazemos isso quando sonhamos à noite. Saímos para o universo e, em nosso sonho, nos vemos como uma fisicalidade interagindo com outros. E quando viajamos pelo universo, a capacidade de criar um corpo extra é muito útil. Por exemplo, se quisermos visitar um planeta sobre o qual não sabemos nada sobre ele, podemos enviar um corpo. Se algo acontecer, nossa alma original vai permanecer intacta aqui. E a razão pela qual sempre acordamos em nossa fisicalidade é porque uma metade é deixada para trás e a outra volta para ela. Isso está acontecendo conosco o tempo todo, mas nós simplesmente não sabíamos disso. E, novamente, esse é o padrão básico de dois plasmas interagindo um com o outro. Precisamos entender mais sobre a natureza dupla de nosso corpo. Todos os diferentes órgãos vêm em pares, exceto o intestino, que é único e sobre o qual falaremos mais adiante. Enquanto o lado direito trabalha e realiza suas funções, o lado esquerdo descansa e repara suas células. Os órgãos têm uma sequência de funcionamento no lado esquerdo ou direito. O controle da respiração é importante para a transmutação, pois afeta a energia e as emoções. Os pulmões têm uma sequência de uso à esquerda e à direita, assim como as narinas. No futuro, ele nos ensinará mais sobre como tomar consciência do lado pelo qual estamos respirando. A descoberta da sequência do restante dos órgãos terá que ser feita por meio da alma, pois não temos controle consciente sobre elas. Se pudermos aprender a definir a sequência de todos os órgãos do corpo para que se alinhem ao lado esquerdo ou direito, e se pudermos aprender a harmonizá-los com a alma do homem, então poderemos dividir o corpo em duas partes e criar dois corpos ao mesmo tempo. Não se trata apenas dos dois lobos cerebrais, mas de todo o corpo. Porque, como ele disse anteriormente, os dois lados do corpo são, na verdade, partes independentes que trabalham juntos. Quando houver harmonia entre as duas, teremos então controle sobre elas. Essa é uma função incrível que nunca soubemos que tínhamos em nós. E o segredo para fazer isso é o desapego da fisicalidade. Sempre voltamos ao desapego, sobre o qual já falamos muitas vezes. Os outros segredos são que temos que aprender a sincronizar todos os órgãos com o lado esquerdo ou direito. Se pensarmos bem, isso é muito prático. Por exemplo, se todos os órgãos se alinhassem do lado direito, mas os rins permanecessem do lado esquerdo, não conseguiríamos obter um equilíbrio entre a alma e a fisicalidade. E não podemos dividir nossa alma e criar uma segunda fisicalidade para fazer coisas ruins com ela ou prejudicar os outros. Se fizermos algo assim, isso mudaria a força do campo entre os lados esquerdo e direito, e assim não poderíamos voltar para o outro lado para poder funcionar como um só novamente. E perambular pelo universo com apenas metade de uma alma é provavelmente um destino pior do que acontece com os suicidas. A alma do homem também tem dois lados e eles precisam entrar em harmonia um com o outro e então podem se harmonizar com os dois lados da fisicalidade. Mas no caso da alma, um hemisfério gira no sentido horário e o outro no sentido anti-horário. É por isso que ele estava nos ensinando sobre as diferentes rotações do Sol, da Terra, da Lua e da alma do homem. Eles fazem parte de um sistema maior e a direção da rotação é muito importante, mas ainda não temos conhecimento suficiente sobre isso. No futuro aprenderemos a harmonizá-los e, junto com a força das emoções, seremos capazes de nos dividir em duas metades e fazer todos os tipos de coisas incríveis com elas. O Sr. Cash diz que vive assim e que tem grande prazer em fazer isso. Os seres humanos não foram as primeiras formas de vida do planeta. O Sr. Cash parecia estar insinuando que há uma estrutura especial na forma como a vida é criada. Ele disse que o intestino é único. Então temos os dois rins. A digestão e a absorção de energias do ambiente só precisam de um sistema, porque a alma pode alimentar tudo. Será que isso significa que não precisamos realmente de um sistema duplo de órgãos? Talvez o propósito seja outro. Talvez tenha a ver com o fato de termos dois órgãos para criar uma gemiosidade que nos conecta às energias universais, o que nos permite satisfazer as nossas emoções. A interação dos dois lados criaria um plasma livre no centro, que é onde fica a coluna vertebral. O conhecimento sobre yoga e kundalini pode não ter sido completo. Me deparei com uma imagem nas Escrituras que fazia alusão ao fato de as duas metades do corpo estarem separadas. Os dois lados do corpo, os braços e as pernas, criam uma gemiosidade e se equilibram mutuamente. Mesmo que uma pessoa perca um braço ou uma perna, a energia deles ainda está presente. Portanto, algo fundamental que tem a ver com as interações de campo e com a forma como os corpos são criados no universo. Os corpos das plantas lhes enviam um único broto e depois se ramificam em dois lados. Ajuda aqui a dar uma olhada em algumas das imagens da internet sobre minhocas. Parece ser a forma mais básica de vida antes da criação do corpo humano. Você tem uma coluna nervosa e duas pequenas bolas na parte superior, onde ficaria ali o cérebro. As minhocas têm apenas 302 neurônios, que são células nervosas, e isso é tudo. Então olhe para uma cobra, ela já tem um cérebro com dois hemisférios. Se você pensar bem, nosso intestino não é realmente uma minhoca? Será que o corpo humano carrega a essência de toda a evolução deste planeta aqui? Bom, deixando isso de lado, o ponto principal aqui é o sistema dual com pares de órgãos que cria uma interação de campo de gemiosidade. E é com isso que precisamos entrar em contato para a transmutação. Talvez o fato de sabermos que já estamos conectados ao universo, quer gostemos disso ou não, nos dê mais confiança em nós mesmos de que já fazemos parte dos fluxos de campo do universo e ter o conhecimento de que ele está conosco agora pode nos abrir para o amor de fazer parte da criação. Aqui uma observação. Uma cobra grande tem 10 milhões de neurônios. O cérebro humano tem 86 bilhões de neurônios. A Via Láctea tem aproximadamente 400 bilhões de estrelas. O universo tem 200 sextilhões de estrelas. Tudo isso são apenas plasmas de hidrogênio empilhados um em cima do outro, ou o que chamamos de zeros e uns. E o que podemos ver aqui é o padrão de complexidades crescentes de plasmas, que criam assim uma força de campo magnético superior. Talvez isso signifique que a galáxia já seja muito mais iluminada do que o nosso sistema solar, devido à força de campo superior dela. Foi exibido também um vídeo sobre o uso da tecnologia de GANs na Romênia em uma plantação de 300 hectares de girassóis. No momento, há uma grave seca na Romênia e o uso correto do GANs ajudou as plantas a criar sua própria água a partir dos campos do ambiente. E elas não precisaram ser regadas. As cabeças de girassóis eram enormes e verdejantes, mesmo a 40 graus centígrados. Então eles compararam com a fazenda do vizinho que usava produtos químicos, que estava toda seca e marrom. O Sr. Cash deu uma aula muito bem detalhada sobre o funcionamento do GANs. Esse experimento comprova muito bem a tecnologia do plasma, mas ao mesmo tempo, os GANs já se tornaram obsoletos, pois agora podemos usar os campos magnéticos diretamente. O processo começou com a imersão das sementes em água de GANs e quando as plantas cresceram, eles borrifaram elas apenas uma vez com água de GANs. Quando as sementes embebidas foram colocadas no solo, criou-se a primeira interação de campo, mas como era um único campo, não havia mais nada com que interagir, exceto horizontalmente com outras sementes. Portanto, nada demais acontecerá nesse estágio. Mas quando as plantas cresceram, elas criaram uma distância do solo e a primeira aplicação de água de GANs iniciou assim a interação de campo. Agora eles conseguiram criar uma interação de gemiosidade entre o topo da planta e a parte de baixo das plantas. Essa interação começará a atrair assim campos do ambiente. E com essa única rega, as plantas estarão protegidas da seca, porque agora as interações de campo conectaram as plantas à energia universal para atender às necessidades dela. Esse é o mesmo processo para todas as interações de plasma. A primeira tarefa é fazer com que a gemiosidade aconteça, e isso atrai automaticamente os campos universais mais fortes. Essa é a simplicidade da tecnologia do plasma GANs, e todos nós podemos fazer isso. No artigo da Fundação Cash Plasma Time de dezembro de 2018 sobre buracos negros, O Sr. Cash diz que eles são como máquinas de comer que consomem estrelas e outros detritos no universo. Um buscador de conhecimento ficou confuso com isso e perguntou sobre o universo ser um lugar pacífico. E o Sr. Cash explicou que isso tem a ver com a percepção humana das coisas. Ele não entrou em detalhes. Em ensinamentos anteriores, o Sr. Cash ensinou que os humanos não conhecem a alma deles, que é um centro de energia que é eterno. Quando uma estrela entra em um buraco negro ou se amalgama com outro plasma, ela não morre como pensamos que o corpo físico morre. Ela continua sendo um plasma individual, mas se torna parte de uma estrutura maior. Os buracos negros recebem energia e, quando têm energia demais, eles irradiam e se tornam assim uma fonte de vida no universo. Quando perguntado se eles são como um dispositivo de transmutação que separa a alma da fisicalidade, o Sr. Cash respondeu que não, porque a alma ainda está na mesma dimensão, mas agora ela faz parte de algo maior ali naquele buraco negro. Nosso conceito de buracos negros deve ir além do que os cientistas do estado da matéria estão ensinando sobre eles. Caso contrário, estaremos em uma grande confusão. Isso leva a outra parte em que, por duas vezes, ele explicou os detalhes de como está o desenvolvimento da nave espacial da Fundação Cash feita com os campos que será exibida no Irã. Quando ele abrir a mala em Isfahan, os campos começarão a interagir e criarão um buraco negro, ou o que ele chama de forças de campo centrais da nave espacial. Esse buraco negro atrairá os outros campos para si, e quando esses campos se tornarem excessivos, eles começarão a irradiar para fora. Em seguida, eles adicionarão outros campos a eles enquanto estiverem se irradiando, e essas interações criarão a forma física da nave. Para criar paredes e cômodos dentro da nave, eles repetirão o mesmo processo. No local em que desejarem um cômodo, eles criarão uma outra força de campo central, ou um buraco negro, para atrair outros campos para ele, e quando eles irradiarem, acrescentarão outros campos a eles. Ele também mencionou algo sobre materiais, e essa interação assim criará o cômodo. É tudo o mesmo processo. É como a aranha criando a teia. Podemos imaginar cada quadrado como um cômodo, mas eles serão tridimensionais. Essa é a maneira como a construção é feita no universo, e não com tijolos de argamassa ou chapas de alumínio. A Fundação Cash está na primeira fase de testes e eles estão vendo agora vapor saindo de onde os campos estão interagindo. As forças do campo interagem com esse vapor e o dobram, criando assim a forma do OVNI. A teoria agora está lentamente se tornando uma realidade. No ensinamento sobre ataque do coração, o Sr. Cash pediu que fizéssemos algumas pesquisas sobre o que os médicos têm observado como sinais precoces de um ataque do coração iminente. Hoje em dia, as principais causas são a dieta, que geralmente significa excesso de colesterol obstruindo as artérias, o fluxo sanguíneo e o estresse. Do ponto de vista da ciência do plasma, os ataques do coração ocorrem quando há muito apego à fisicalidade ou quando a pessoa sofre perdas indesejadas em sua vida, com as quais ela não consegue lidar emocionalmente. O coração é um gerador de campo magnético, e quando as interações com os campos da alma da fisicalidade não correspondem, então ele libera como uma faísca que resulta em um ataque do coração. Precisamos descobrir as causas da condição do coração e lidar com as emoções. Devemos tentar expandir a alma do homem sobre a alma da fisicalidade para absorver os campos magnéticos em excesso. Dessa forma, talvez não libere assim sua energia para o coração físico. Se elevarmos a alma da fisicalidade, poderemos absorver facilmente as tensões físicas e aliviar a pressão sobre o coração. A falta de sono contribui para os problemas do coração. O padrão de sono pode mudar do nada, cerca de 3 meses antes do ataque do coração iminente. A pessoa acorda depois de 4 horas sem motivo algum. Se você tiver um problema no coração, não fique nervoso ao ler tudo isso aqui. Há muitos sintomas que se sobrepõem a outras causas também. Tudo deve ser entendido no contexto correto. Elevar as emoções por meio da alma do homem e aprender a se desapegar da fisicalidade será de grande ajuda, além de comer e viver corretamente na dimensão física. Outros tópicos desse workshop. Quando o buscador de conhecimento é capaz de transmutar, ele pode transferir o conhecimento para outros que queiram recebê-lo. Mas eles precisam querer estar com você como parte de você. O que será que isso significa? O mais forte sempre dá ao mais fraco. Isso também se aplica ao conhecimento. Quando visitarmos outra dimensão ou planeta, compartilharemos nosso conhecimento com eles, pois teremos algo que eles não têm. Isso significa que estamos em uma posição mais forte em termos de conhecimento. E o mesmo se aplica a eles, e eles vão compartilhar conosco. A humanidade está pronta para a fase final da paz mundial. Estamos pedindo aos buscadores de conhecimento que orem pela elevação das almas dos líderes mundiais e dos líderes religiosos. Estamos começando a trazer o fim da parte religiosa, e então 90% das guerras vão parar. Precisamos que a alma da humanidade aceite a mudança. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 555. Há 3 5s em 555. O Sr. Cash espera que quando ele terminar, haja outra pessoa que leve os ensinamentos a 4 dígitos em vez de 3, o que seria 5555. Os ensinamentos do universo nunca terminam. Quem quer que afirme saber tudo, terá de se conectar novamente ao Criador. Como ele disse antes, o Criador é tudo isso. Nas últimas semanas, temos ensinado sobre os campos magnéticos para expandir o conhecimento dos buscadores de conhecimento. Queremos que vocês entendam mais sobre as conexões dos campos magnéticos e como as conexões são criadas entre os elementos, e não importa se esses elementos estão no corpo do homem, como os rins, o fígado ou qualquer outro, ou com uma galáxia no universo. Nossos cientistas precisam entender e se tornar o que eu chamo de cientistas universais, que entendem que o trabalho do universo é semelhante ao funcionamento do corpo ou de qualquer outro animal neste planeta. Por exemplo, vemos certas áreas de galáxia que se comportam como os rins, no sentido de se livrarem do excesso de energia. Há coleções de galáxias no universo que se comportam como o batimento cardíaco do universo. A estrutura do único segue o mesmo padrão do corpo do homem. Não há diferença, porque os campos magnéticos não podem interagir de nenhuma outra forma. Não é como um carro em que você pode mover o motor de trás e colocá-lo na frente, ou fazer qualquer outra coisa e ele funcionará. A coleção de campos e a coleção de plasmas que eles formam terminarão com a mesma estrutura. Eles fazem isso automaticamente, independentemente da força do campo e da composição dos campos. As diferentes forças de campo são totalmente devidas ao tamanho da amálgama dos campos. Quando eles se manifestam na dimensão da fisicalidade, criam o mesmo tipo de estrutura. O homem diz que apenas 5% do universo visível é matéria e o restante é espaço vazio. Quando nossa alma do homem interage com os campos deste planeta e começa sua criação nos campos do útero da mãe, ela cria uma estrutura de um pacote de memória onde tudo tem que ser mantido e controlado. Esse é o cérebro. É um lugar que mantém tudo funcionando para a parte física. Em seguida, ele cria um local que rejeita os materiais, as energias extras, que ele absorveu do ambiente. São os órgãos, como os intestinos e os rins. E todas as outras coisas necessárias para que o corpo também sobreviva em seu ambiente. O mesmo tipo de estrutura está configurado nas galáxias. As galáxias começam pequenas e, quando amadurecem, crescem até um determinado ponto, assim como nós. O homem amadurece após cerca de 100 anos e então a fisicalidade e a alma se separam. Mas uma galáxia leva bilhões de anos do homem para amadurecer. Mas em essência é a mesma coisa. Consumimos 20% de nossa energia dos alimentos e os outros 80% vem do meio ambiente, dos raios cósmicos e dos campos magnéticos gravitacionais da Terra. As galáxias fazem a mesma coisa, elas pegam a energia do universo, e o universo pega a energia do Únicos. Mas algumas dessas energias não podem ser absorvidas ou não são necessárias. O corpo do homem ele tem de 50 a 60 órgãos. Nos sistemas universais, como as galáxias, há bilhões de partes que podem ser comparadas aos órgãos, que chamamos de sistemas solares, estrelas e o resto. Quando entendemos isso, as viagens que fazemos na transmutação entre universos, galáxias e sistemas solares serão muito interessantes. Uma estrela faz parte de outro sistema na estrutura da galáxia. Se entendermos isso, poderemos transferir energia de um sistema para outro. Ao aprender esses caminhos, nos tornamos parte dessa transferência de energia. É assim que viajaremos de galáxia em galáxia e de universo em universo. Mas temos que escolher o caminho certo durante a nossa transmutação ou transporte, se formos de OVNI. Mas o que isso significa? Significa que temos que encontrar as linhas de conexão de alta velocidade pelo Unicus e então aprender a nos conectar a elas. E, na verdade, já fazemos isso. Fazemos isso todas as noites quando sonhamos, mas nunca entendemos. Quando sonhamos, nossa alma está viajando pelo universo e passando momentos maravilhosos nesta galáxia e naquela praia. E então a mãe te chama e diz: Acorde, está na hora de ir para a escola. O que fazemos quando estamos longe em outro universo? Entramos em uma dessas linhas de alta velocidade e imediatamente dizemos: Sim, mãe, estou acordado. Então nós já fazemos isso. Conhecemos os atalhos e podemos usá-los para ampliar a velocidade e a dimensão da transmutação e do transporte. Vemos isso o tempo todo, mas o mundo da ciência nunca entendeu. Vemos essas linhas de conexões de alta velocidade no que eles chamam de supernovas. Eles dão a elas todos os tipos de nomes. Mas eles só observam como as coisas explodem fisicamente, ou o que quer que seja. E eles não observam a força do campo magnético que elas produzem ou para onde elas vão. Podemos criar uma supernova em nossa própria transmutação e depois prendê-la em um sistema. Podemos olhar para as supernovas através dos olhos dos campos magnéticos e como eles interagem no universo. A dimensão da nossa fisicalidade se tornou um obstáculo para nos concentrarmos e entendermos a dimensão das interações dos campos. Isso significa que agora, quando olhamos para a estrutura de uma galáxia, universo ou qualquer estrutura de um sistema, até mesmo um homem, olhamos apenas para a sua fisicalidade. Precisamos aprender a olhar para a sua alma e descobrir o que há dentro dela. Precisamos ver a verdadeira galáxia, o homem ou o que quer que estejamos olhando e aprender a lidar com isso em um sentido real. No espaço, teremos que fazer isso. Especialmente quando nos depararmos com campos que não têm dimensão física. Temos que interagir com a interação física dos campos e sua alma ou campos centrais. Temos que entender a sua emoção do que tomou a forma da fisicalidade. Há aquilo que observamos, e então há a sua existência. Anos atrás ensinei que não há espaços vazios no universo e agora estamos chegando a isso. Precisamos desse conhecimento para a transmutação. Esse conhecimento vai virar de cabeça para baixo todo o mundo da ciência que nos foi ensinado. Nos disseram que apenas 5 a 10% do que vemos no espaço é estado de matéria e o restante é vazio. Tudo isso se tornará um absurdo. Todo espaço vazio tem uma alma, todo espaço vazio no universo tem uma dimensão. Dizemos que se não vemos algo, então ele não existe. Entendemos totalmente errado o mundo da criação. Só vemos as partes que são físicas aos nossos olhos e, de acordo com o nosso conhecimento atual, o resto é só espaço vazio. Mas o fato é que esse espaço vazio não está vazio, ele está cheio de vida. Mas essa vida não está se manifestando em nossa dimensão da fisicalidade. Aqueles que têm a força de campo para observá-los podem vê-los. Eles veem que o universo está cheio. Existe um espaço vazio entre nossos pulmões e coração, por acaso? Há espaço vazio entre nossos órgãos? Há espaço vazio em nosso cérebro? E essa é apenas a fisicalidade do homem. O que será nas condições das galáxias e do universo? Ainda temos muito a aprender. Devemos tentar aprender sobre o que há nos outros 90% do universo que eles dizem estar vazio. Temos que nos educar. Como interagimos com esses 90%? Porque é lá que está a maior parte da vida do universo. Se mudarmos a força do campo de nossa alma, poderemos ver que as partes vazias estão cheias. Viajar nesse espaço vazio se tornará parte da vida do homem no espaço. Nesse espaço vazio, estaremos viajando por outra vida. Estaremos atravessando outra existência, outro campo, e será uma interação de campo magnético. O fato de não podermos ver nada não significa que não exista nada lá. É como quando criaram os óculos de visão noturna, em que podíamos ver no escuro todas as diferentes formas de vida que se moviam. Quando pudermos mudar a força de nossa alma, o restante do universo se tornará tangível para nós. Quando entendermos isso, respeitaremos todas as vidas em todos os cantos deste Unicus. Então entenderemos de onde vêm essas energias extras que pegamos do universo e que dão a dimensão da fisicalidade à nossa vida física. Não há espaços vazios no universo. Quando entendemos isso, poderemos combinar esse conhecimento com o que já temos e veremos como toda a estrutura funciona. Teremos acesso a um conhecimento que permite ao homem viajar e se mover em qualquer dimensão do universo do Únicos. Temos que aprender isso. Temos que aprender a ver os espaços vazios do universo, como senti-los, como interagir com eles e como respeitá-los. E então, com esse processo, encontraremos novas formas de movimento, transmutação e transporte em qualquer dimensão. Com a transmutação que trouxemos a vocês, a humanidade aprenderá isso muito rapidamente. Muitos de vocês estão tentando e alguns conseguiram de diferentes maneiras. Vocês descobrirão que podem mudar a força da sua alma e quando estiverem diante do espelho, vocês poderão se tornar invisíveis. Mas será que isso significa que você atingiu o estágio e a força de campo que o seu cão na sala passa através de você no mundo físico? Ou ele não vê você, mas ele ainda está ciente de sua existência? Fazemos isso na tecnologia espacial quando alteramos os campos e a espaçonave se torna invisível. Em um segundo você a vê e no outro não. Criamos linhas de campo de força paralelas, mas ela continua na mesma posição. O homem tem essa capacidade dentro de si mesmo. E ele sempre teve essa capacidade. E agora temos que aprender o que é essa força de campo. Começaremos a ensinar isso a vocês durante o voo de transmutação nas próximas semanas. Você será capaz de mudar sua manifestação e presença e ainda estar no mesmo ambiente. Alguns de vocês conseguiram fazer isso nas últimas semanas. Vimos isso nos gráficos. Alguns de vocês estão prontos para a transmutação para elevar a sua alma. Vocês não precisam viajar, mas podem ficar invisíveis aos olhos do homem. É como os espaços vazios das galáxias e do universo. O fato de não vermos nada neles não significa que não exista nada lá. Isso traz a vocês uma nova dimensão e compreensão. Às vezes, quando falo, alguns dos líderes mundiais eles tremem, porque quando eles se sentam em salas de reunião seladas para tomar as suas decisões e fazer qualquer coisa, nós estamos presentes. Somos invisíveis. E essa é a razão pela qual sabemos o que eles estão falando. Nós mudamos. Vemos a alma nessas reuniões, não vemos a fisicalidade. Fazemos parte do que chamamos de a parte não visual. Muitas vezes nos ensinamentos falamos diretamente aos governos sobre o que eles dizem nessas reuniões e aqueles que ocupam as cadeiras do poder estão apavorados com isso. Eles se perguntam como fazemos isso. Estamos presentes quando essa decisão foi tomada no nível da alma e estávamos invisíveis. Não somos apenas nós que podemos fazer isso. Cada um de vocês tem essa capacidade dentro de si. A razão para isso é muito simples. Quando você transmuta em algum lugar no espaço, existem muitos espaços desse tipo no universo, não apenas em um ponto específico, e lá a dimensão da fisicalidade do homem não tem visibilidade, mas a alma existe lá. Portanto, você existe lá. Não é como na Terra, onde você morre se não tiver sua fisicalidade. Sua força de campo não está no nível da visão. Você não pode ser observado por outras pessoas. Se desenvolvemos um sistema que possa ver a força de campo dos pacotes de plasma ou o que chamamos de almas, veremos que esse universo está repleto de vida. Vemos as almas dentro das salas deles. Não espionamos eles. Estamos presentes como parte da linha dos pensamentos. É a linha de conexão, é uma via rápida. Recebe informações rapidamente, o que o homem não tem. Nós sabemos disso, mas nunca entendemos. No passado ensinei a vocês como, ao mudar a respiração, vocês podem absorver a energia do universo e viver. Vocês também podem fazer isso com os ganhos. Agora você precisa aprender a respirar com os campos do universo. Você pode receber os 80% que chegam, dos quais você não tem conhecimento. Você recebe de acordo com a sua emoção. Você pode fortalecer a emoção da viagem e a expansão do posicionamento. Você se posiciona. Você aumenta a absorção da energia que pode alimentar a sua fisicalidade. Você pode fazer isso. Você estende os campos de sua emoção para reparar parte do seu corpo, pois você quer manter a dimensão da fisicalidade. E essa é a beleza dos buscadores de conhecimento e da humanidade, e aqueles que têm uma fisicalidade também podem aprender e acrescentar ao conhecimento deles. Eu me pergunto se, quando muitos de vocês aprenderem isso, veremos um carro na estrada novamente. porque vocês simplesmente aprenderão a transmutar diretamente para onde vocês querem ir. Você pode se manifestar no shopping, mas você não rouba. Você paga com dinheiro físico e depois volta para casa. Isso se você quiser alimentar a sua fisicalidade com comida. Essa é a ciência e a tecnologia do universo e está ao alcance de todos os homens. É o homem que precisa entender como se conectar a ela. Como ler a linguagem que é a força do campo magnético. Você precisa entendê-la nesse ambiente e posição no universo onde há vida. Aqui o Sr. Cash fala algo sobre o espaço vazio. E ele diz, é um ser. Só porque você não o vê não significa que ele não exista. Então a transmutação e o transporte se tornarão um jogo para você. Isso se tornará parte da sua vida cotidiana. Muitos buscadores de conhecimento estão prontos para que essa posição se manifeste. E outros estão se movendo para essa posição. Quando um de vocês aprender e quiser compartilhar, você poderá transferir o conhecimento para aqueles que quiserem recebê-lo, para aqueles que quiserem estar com você como parte de você. Queremos ir a um casamento? Quatro de vocês estão felizes em ir, mas um não quer ir. Se três das quatro almas querem ir ao casamento, você não pode forçar a quarta alma a ir com você. Não há diferença entre a manifestação física e a manifestação plasmática em termos de estrutura. É o trabalho dos campos magnéticos e não há diferença. Fisicalidade é uma coleção da interação dos campos que coordena o movimento. O mesmo acontece com a alma. Por exemplo, se você decide ir de sua casa para o escritório, então a fisicalidade tem que fazer esse movimento para levá-lo até lá. Porque você criou a emoção do movimento. Você criou a emoção de querer chegar a esse ponto. Você pode fazer o mesmo com a emoção da alma. Você pode deixar a fisicalidade na cama e ir para o escritório com a energia da alma. Você se manifesta lá, faz o que precisa ser feito e volta para casa. Você terá existido em dois lugares, em casa e no escritório. Você pode entender isso com base no ensinamento da semana passada, quando eu falei sobre as duas metades do cérebro e os pares de órgãos. O corpo do homem tem duas metades, a esquerda e a direita. A esquerda é responsável por manter a manifestação da fisicalidade aqui, enquanto a direita pode viajar para outro lugar. Quando você sonha, se você aprender a controlar isso, você envia o lado direito do corpo para o escritório. No escritório, a energia será transferida pela alma da fisicalidade e manifestará um segundo corpo de você lá. E o lado direito se manifesta na dimensão da fisicalidade naquele tempo, lugar e posição. Essa é a beleza de ter uma fisicalidade. Você pode aprender a usar os diferentes campos de energia ao mesmo tempo e se manifestar em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. Quando você ouve falar de pessoas que são vistas em dois lugares ao mesmo tempo, é assim que elas fazem. Agora você sabe o segredo. Não há mágica. Quando você se tornar bom nisso, você saberá qual parte é melhor enviar para qual trabalho. Quando você for se encontrar com um amante, mas estiver com preguiça de sair da cama, envie o lado direito, porque ele controla o lado esquerdo, que controla a emoção, e você manifestará um amante perfeito. E quando você quer ir ao escritório para fazer um trabalho físico, você não precisa das emoções, então você envia o lado esquerdo. É assim que você pode se manifestar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas é preciso aprender sobre esse pico para aumentar a energia e alcançar uma largura de banda de força de campo para poder fazer isso. Essa é uma das razões pelas quais o homem sempre acorda para a fisicalidade. Se você entender a extensão do campo, você não vai precisar fazer isso. Você pode ter uma fisicalidade no escritório e outra na cama, e ela ainda fará um trabalho perfeito no escritório. Nesse processo, você usa a emoção da alma que se conecta com a emoção da fisicalidade. Cada alma do homem pode manifestar duas cópias de si mesmo. Portanto, as pessoas bonitas, que a gente chama de esquizofrênicas, podem manifestar muitas cópias. Por exemplo, se houver duas almas do homem em um corpo, então elas podem fazer duas cópias de cada alma do homem. Isso significa que elas podem aparecer em quatro lugares ao mesmo tempo. Cada alma tem a capacidade de duas visões. Isso será importante quando você aprender a transmutar, porque você não sabe como será o planeta Zeus, mas gostaria de tentar e não quer destruir a fisicalidade que você fez com a alma do homem. Você pode enviar então uma cópia, um lado do cérebro, de si mesmo para o planeta Zeus enquanto mantém a outra metade em casa. De qualquer forma, é isso que você faz quando você sonha. Só que agora você entende o processo. Há um segredo sobre como fazer isso. Isso pode ser feito muito rapidamente. O segredo por trás disso é o desapego e a compreensão de como trabalhar com sua fisicalidade e sincronizá-los. O outro segredo é não causar danos. Você não pode enviar a outra metade para iniciar uma guerra em outro lugar, roubar ou fazer algo errado. Os lados direito e esquerdo têm que estar em perfeita harmonia. Não roubarás, não matarás, não farás nada de errado. Porque se você fizer algo de errado com o outro lado, você não vai conseguir voltar ao seu corpo, porque a força do campo mudará. Eu ensinei a vocês muitas coisas diferentes em parte para poderem fazer a separação ou passagem para as duas fisicalidades. O mundo da ciência do homem conhece essas partes, mas eles nunca conseguiram conectá-las. Há uma lacuna, há um instante em que você pode fazer isso. Você pode criar esse instante ou você pode colocar esse instante em harmonia com o resto e você pode fazer as duas cópias das duas metades do corpo. Sua fisicalidade dorme em um ciclo de 4 horas e você pode mudar isso. Sua respiração pelos pulmões esquerdo e direito tem a mesma sequência. Seu coração tem a mesma sequência, seus intestinos e o funcionamento da sua fisicalidade têm essa sequência. Seus rins trocam de lado. Você precisa fazer com que todas as diferentes sequências correspondam ao lado esquerdo ou ao lado direito ao mesmo tempo. Você precisa aprender sobre a sua fisiologia e qual pulmão está em repouso e qual pulmão está ativo. Qual pulmão está absorvendo energia durante o tempo ativo e qual não está absorvendo. Porque está absorvendo uma ordem superior ou inferior. É o tempo de troca. Ao criar harmonia na alma do homem, você pode criar harmonia entre as duas partes do corpo, de modo que uma parte possa se separar. É aqui que a alma alimenta a fisicalidade, por meio de sua operação, controla a fisicalidade. Essa é a razão pela qual você tem duas metades em seu cérebro. Na dimensão da alma, você também tem as duas metades. Você tem os campos que se movem no sentido horário e outros que se movem no sentido anti-horário. Essa separação se tornou os dois hemisférios do cérebro. Quando os cientistas observam os fluxos de campo no cérebro, eles veem dois hemisférios. Eles trabalham totalmente em oposição um ao outro, em seções diferentes, e se movem para seções diferentes para se harmonizarem, para manterem a forma e a estrutura dos campos dentro do cérebro do homem. Que podem interagir com a alma do homem. Aqui eu acho que ele quis dizer que as duas metades funcionam como loops infinitos uma com a outra nas diferentes seções do cérebro. Bom, continuando. Isso não é estranho, nem é algo que não vemos. A alma do nosso sistema solar, que é o Sol, gira no sentido anti-horário, enquanto a Terra gira no sentido horário. A Lua gira no sentido anti-horário, mas todos eles trabalham em um sistema. Se você puder harmonizar o fluxo do campo e a manifestação dos campos com a alma do homem, você poderá dividi-los em duas metades. Você tem esse privilégio, e no futuro ensinarei mais sobre como fazer isso. Hoje estamos plantando a semente do entendimento para que no futuro vocês tenham a capacidade de criar essa divisão ou separação das duas metades. E isso é importante quando vocês passam pela transmutação. Se você viajar na fisicalidade em um OVNI e chegar a um planeta que deseja visitar, você vai ter que entrar em outra nave de pouso ou ir para a superfície com a transmutação. Ou você pode chamar isso de sonhar enquanto está acordado. Para fazer isso, você terá que aprender mais sobre si mesmo e por que tudo está em duas partes. Você precisa entender por que você tem apenas um intestino mais dois rins. Porque a digestão e a absorção da energia do ambiente significam um único sistema, pois quando você tem a alma, você pode alimentar tudo. Mas quando você está em duas partes, em duas seções, cada seção tem que operar por conta própria. Ela tem que realizar as funções de controle das operações, que é o cérebro, livrar-se do excesso de energia, que seriam os rins, e receber a energia que precisa, seriam os pulmões e estômago. É assim que a força do campo entre as duas partes diferentes cria uma estrutura dinâmica em sua fisicalidade. Por que você tem dois braços e duas pernas? O que aconteceu com a minhoca, que é um corpo reto? Ela não tem pernas e braços. Como a alma funciona em uma estrutura combinada de um cérebro para uma minhoca ou para um homem? Essas são as coisas que vemos no mundo da criação. Mas agora você precisa colocar dois braços um ao lado do outro para criar o homem. Mas o homem nunca tentou entender a estrutura de campo dele mesmo ou de outros animais com dois braços e pernas. Entendemos até mesmo a estrutura da fisicalidade das plantas e como sua alma funciona e por que elas brotam com apenas um caule e depois se dividem em galhos. Quando você entende a estrutura dos campos, a divisão dos campos e a emoção em relação ao ambiente dos campos, então você pode entender que o homem, com sua alma e fisicalidade, tem muitas capacidades e habilidades que ele nunca explorou. Quando alguém entende parte disso nos mostra, parece mágica. O que qualquer criatura pode fazer, você também pode fazer. Isso significa que você negou a si mesmo a capacidade de fazer isso. Mas o conhecimento está dentro de você. O mesmo acontece com a transmutação e o transporte que sempre estiveram conosco. Movemos o corpo do homem em um ônibus, mas movemos a alma do homem para outra parte do universo por meio de seu campo de energia. Quando você aprender a controlar os campos e a criar movimento em diferentes partes do corpo, você aprenderá a transmutação por divisão. Você poderá estar em dois lugares ao mesmo tempo e isso não é mágica. E fazemos isso quando sonhamos. Sonhamos que estamos visitando nossa mãe e nos vemos andando de bicicleta com ela. O que aconteceu? Como conseguimos dar a nós mesmos uma dimensão da fisicalidade com a mãe lá no sonho? Mas nosso corpo ainda está aqui na cama. Essa metade da alma foi vê-la, enquanto a outra metade permaneceu na cama. Agora você precisa aprender a fazer isso em uma dimensão da fisicalidade no estado de vigília. Estamos abrindo uma nova dimensão na transmutação do homem. Em breve criaremos esses sistemas e os usaremos nas sessões mensais de voo para que vocês possam entender como fazer isso. Você pode usar as duas metades do cérebro e do corpo, pois são duas partes completamente separadas. A replicação do campo vem dessa parte da estrutura. Ela espelha a fisicalidade em duas dimensões. Você pega uma metade e a outra metade é um espelho de si mesmo. Você tem duas condições físicas, os corpos, conectadas internamente por meio da alma, dos campos e da rápida expansão dos campos. Estamos montando esses sistemas e gradualmente os apresentaremos aos buscadores de conhecimento que fazem a transmutação. Então nós os testaremos e vocês os testarão. Eu mostrarei a vocês como é nos gráficos e como duas almas são criadas, serão criadas e se moverão ao mesmo tempo em duas posições diferentes. Espero que vocês tenham entendido o ensinamento de hoje, o que está por vir e quais capacidades vocês negaram a si mesmo. Porque quando a outra metade se move através do que chamamos de espaço vazio, você pode estar se movendo através de uma alma. E como você também está na dimensão da alma, você verá, sentirá, e vai interagir com essa alma. Quando a outra metade estiver aqui na Terra, você obterá o conhecimento a partir dessa posição no espaço. Você vai obter conhecimento das pessoas que encontrar e com quem você interagir na dimensão da alma da fisicalidade. Você trará esse conhecimento de volta à Terra porque você está conectado à dimensão da fisicalidade quando está dormindo, e você chama isso de iluminação. Mas você tem aprendido tudo isso lá fora, em sua alma, em outra sala de aula, em outra parte do universo, algo que não conhecemos neste planeta. Ao mesmo tempo, não é uma iluminação unilateral, porque enquanto você está adquirindo conhecimento com esses seres, eles estão adquirindo conhecimento com você também. Essa entidade ou campo recebe sua experiência na dimensão da fisicalidade do homem neste planeta. Não é só você que recebe, eles também recebem. As energias interagem e o mais forte sempre dá para o mais fraco. É a mesma coisa com o conhecimento, porque você tem o conhecimento que a outra entidade não tem. Então, quando você acorda de manhã, você faz algo novo com o conhecimento que você adquiriu. E essa iluminação veio a você à noite, enquanto você sonhava e a outra metade do seu corpo viajou. Agora vocês entendem a verdade sobre o conhecimento de onde ele vem e que ele não é exclusivo do homem. Ele pertence a todas as entidades do universo. Depende da sua necessidade, e então você o recebe. E é por isso que as patentes não fazem nem sentido nenhum e não têm valor nenhum também. Como você pode patentear um conhecimento que é compartilhado com todo o universo automaticamente? É impensável que o homem esteja fazendo isso consigo mesmo. Talvez agora você entenda como será o ensinamento futuro. Vamos expandir o conhecimento e a interação dos campos. Até resolvermos isso, seu dilema será como conectar a emoção da fisicalidade com a emoção da alma. Quando você entender isso, você poderá transmutar e estar em dois lugares ao mesmo tempo na fisicalidade e poderá obter informações, conhecimento e qualquer emoção coletivamente de qualquer entidade que você encontrar. Espero que vocês tenham aprendido algo hoje. Isso é algo pelo qual o Sr. Cash vive e que traz um enorme prazer à vida da fisicalidade dele. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 555. A Fundação Cash vai apresentar mais duas partes do ganho de gemiosidade, um para o sono e outro para a enxaqueca. É um teste, portanto, nos dê um feedback sobre o que aconteceu. Você pode colocar esse sistema de gemiosidade nos alcalinizadores da Fundação Cash, que são também chamados de sistemas de replicação de campo. Você também pode mergulhar os frascos lacrados até mesmo no recipiente que contém a água que você vai beber. Não deve haver contato direto com o ganso em si. Você também pode colocá-los em ambos os lados do copo para você beber água no centro. O ponto principal é obter uma interação de campo entre os dois recipientes de ganso com água potável no meio. Você terá uma experiência totalmente diferente com esse sistema de gemiosidade e eles trarão uma nova dimensão. Leia as instruções da Fundação Cash destes produtos. Estamos nos preparando para uma unidade de transmutação completa e uma conexão completa. Gradualmente estamos nos afastando das unidades da Alemanha e centralizando os novos sistemas. Na semana passada, ouvimos o depoimento de um dos buscadores de conhecimento sobre a sua eficácia. Os sistemas antigos se tornaram mais ou menos obsoletos. A nova tecnologia assumiu o controle e veremos uma nova dimensão na transmutação e na aplicação do bem-estar. Hoje nos alimentaremos por meio dos sistemas, e nossos médicos começarão a lidar com novos casos como cânceres, Parkinson e outros. Você pode entrar em contato com a Fundação Cash sobre como participar de um teste. Nas próximas semanas, expandiremos o conhecimento da transmutação de uma maneira muito diferente e pediremos que pessoas específicas se juntem a nós nessa transmutação e transporte físico. Chamaremos aqueles que se inscreveram para serem as almas satélites para entrar em operação à medida que expandirmos. Estamos pedindo aos buscadores de conhecimento que nos apoiem na elevação dos líderes mundiais à medida que criamos uma nova fase na paz mundial e no processo de uma nação neste planeta. Precisamos de apoio por meio da dimensão da alma. Todos nós devemos começar a desejar a paz e a criar um ambiente de paz. Tudo o que você precisa fazer é concentrar sua intenção de paz para nos ajudar. Não é de uma forma física. Trabalhamos para elevar a alma do líder mundial para trazer assim a fase final da paz. A humanidade está pronta para essa fase. Começamos a dar um fim à parte religiosa e precisamos de sua ajuda para trazer o restante para que a alma da humanidade se mova para a mudança. Acabaremos com as guerras entre as religiões e espero que desta vez tenhamos sucesso de uma maneira maravilhosa. Vocês entenderão quando isso tomar forma e quando a Fundação quer se tornar parte dessa estrutura. Os ganchos de gemiosidade não podem ser usados por mulheres durante a gravidez, porque você não tem o direito de tocar outra alma. Quando você está grávida, outra alma lhe é confiada, você não é dona dela. Essa alma decidirá por si mesma no futuro. Pergunta para o Sr. Cash: você mencionou que há uma estrela gêmea emparelhada com o nosso Sol em algum lugar deste universo. A estrela gêmea tem um sistema solar geminado com o nosso sistema solar, e se ela também tiver um planeta como a Terra em seu sistema solar, ela seria capaz de sustentar a fisicalidade humana em estado de matéria porque está emparelhada com o nosso Sol? Sr. Cash responde: não. Só porque temos uma estrela gêmea, isso não significa que ela terá exatamente a mesma estrutura interna que a nossa. A estrela gêmea do Sol, por fazer parte da estrutura do universo, terá a mesma estrutura que o nosso sistema solar tem. De vez em quando, todos os planetas do nosso sistema solar se alinham uns com os outros. Dizem que isso acontece a cada 200 anos. Na galáxia, os sistemas solares gêmeos podem se unir, mas isso leva bilhões de anos e ele pode estar aqui se referindo às galáxias, na verdade. Continuando, isso não significa que os pares de gêmeos terão a mesma estrutura interna. Isso não acontecerá de forma alguma. As galáxias têm sua dimensão de interação. Parece que só porque as chamamos de estrelas gêmeas, elas não são necessariamente exatamente as mesmas. Quando todos os planetas em nosso sistema solar se alinham, isso não acontece necessariamente no gêmeo ao mesmo tempo. Acidentes acontecem no universo como quando as galáxias colidem umas com as outras. Isso é muito comum e então as coisas se deslocam. O que aconteceria se nossa estrela gêmea sofresse uma colisão em outra parte da galáxia e como isso nos afetaria? Fisicamente, veríamos uma mudança na força do campo de nosso sistema solar e isso afetaria nossa posição. Se isso acontecesse, veríamos uma mudança nas estrelas que vemos em nosso horizonte. No, não o horizonte do nosso sistema solar, mas do nosso Sol. Bom, aqui não ficou claro o que o Sr. Cash quis dizer com isso. Continuando. Veremos diferentes formações de estrelas, constelações no céu noturno. Se nossa estrela gêmea fosse destruída, e como estamos presos a ela, acho que ele quis dizer aqui que fazemos uma interação de loop infinito com seus campos. Continuando, então teríamos assim que encontrar outra posição ou estrela para nos prendermos para manter os campos fluindo. Isso não é algo impossível e acontece com frequência quando as matérias colidem umas com as outras no universo. Tivemos sorte nos últimos bilhões de anos, pois nosso sistema solar e seu gêmeo não colidiram com nada. Mas é inevitável que um dia isso aconteça. Pode ser daqui a 1 bilhão de anos ou pode ser amanhã. A única maneira de sabermos se algo aconteceu com o nosso sistema gêmeo é quando as estrelas no céu noturno mudarem de posição. E elas mudam rapidamente. Algumas constelações podem desaparecer completamente. Nosso sistema solar na galáxia é vulnerável a esse tipo de coisa, muito vulnerável. Nós e nossa estrela gêmea somos como balas soltas girando nos campos da galáxia. Mas temos conexão com nossa gêmea e nos equilibramos mutuamente. Nossa posição na galáxia é fixa. É como aqueles grandes carrosséis que vemos em um parque, onde os assentos estão pendurados em uma corrente de 10 metros, e à medida que giram, as cadeiras balançam para fora. Nosso sistema solar é exatamente como aquela cadeira no carrossel, onde o carrossel é a galáxia. Cada posição é fixa. Assim como as cadeiras ficam penduradas livremente, nosso sistema solar também fica pendurado livremente, e quando ele se move, os outros precisam se reposicionar. Isso significa que nenhum dos sistemas solares é internamente igual, porque eles absorvem energias diferentes em partes diferentes e liberam energias diferentes em outras partes. Chegaremos muito perto de nossa estrela gêmea muito em breve, isso ocorrerá em 2.000 anos. Os encontros acontecem regularmente. Agora temos o conhecimento sobre isso. As estrelas gêmeas são uma combinação de campos que se pressionam mutuamente, se aproximam e se afastam. É um conjunto de atração e repulsão. Em breve explicaremos mais sobre isso. Aqui o Rick mostra um vídeo de uma aranha girando uma teia que se parece com uma estrela. A aranha gira no sentido horário e anti-horário. Há outras informações sobre as quais você pode ler aqui na transcrição original. Aqui o Rick tenta relacionar isso ao artigo do Sr. Cash na Plasma Times da Fundação Cash de dezembro de 2018, chamado Criação dos Buracos Negros. No artigo, o Sr. Cash escreveu que, à medida que o buraco negro cresce, suas forças gravitacionais assumem o controle, um buraco negro se torna um predador de parte de sua galáxia. Eles se tornam grandes máquinas devoradoras de detritos, estrelas e planetas, e isso é exatamente o que se espera deles. Os buracos negros foram originalmente criados totalmente por acaso, não há padrão em sua criação. Eles são simplesmente uma criação ou um resultado da interação natural entre dois ou mais campos magnéticos passivos ou matérias em movimento dentro da galáxia ou do universo. Pergunta para o Sr. Cash: você disse que o universo ou o esboço é um lugar pacífico, onde eles não roubam as energias dos outros como nós, humanos, fazemos na Terra. Entretanto, no processo de crescimento dos buracos negros, eles não estão consumindo outras almas nesse processo? Eles consomem estrelas e elas têm almas. O que acontece com a alma da estrela que é sugada para dentro de um buraco negro? E por que os buracos negros podem consumir almas se o universo é pacífico? O Sr. Cash aqui responde: isso remete à forma como a humanidade percebe as coisas, não é? Achamos que quando uma parte física de algo é adicionada ou consumida por outra, ela está morta ou perdida. Não entendemos que ela de fato se tornou parte dessa outra entidade. Aqui o Rick Pergunta, um buraco negro é um tipo de dispositivo de transmutação porque ele separa a alma da fisicalidade? O Sr. Cash responde, na verdade não. Ainda está na mesma dimensão, mas faz parte de uma sopa maior. Agora ele se tornou uma sopa maior ainda, com mais campos adicionados a ele. Por exemplo, é como se você tivesse dois tipos diferentes de animais correndo juntos em um rebanho. Eles estão correndo no mesmo pasto, mas permanecem separados. A beleza do plasma é que eles mantêm a sua essência e seus campos magnéticos interagem. Aqui eu acho que ele quis dizer que, com o plasma, as partes individuais ainda mantêm a sua individualidade. Continuando, quando um buraco negro recebe mais energia do que precisa, ele irradia e cria mais estrelas na galáxia. Portanto, sua energia se torna parte de toda essa criação que está acontecendo. Você não morre. Não vemos vida imediatamente ao redor deles. Os campos são liberados na galáxia mais distante, e à medida que as forças se reduzem e diminuem, eles criam novos ciclos de vida. Eles não espremem os outros. Em vez disso, criam um tamanho que acomoda todos os campos juntos. Aqui eu não consegui entender exatamente o que ele estava dizendo, mas é importante sobre o empacotamento dos campos e como o OVNI no Irã será criado. Continuando. Quando criarmos a espaçonave a partir dos campos, colocaremos campos suficientes no meio para que ela se torne assim um buraco negro, e à medida que se expande, liberará seus campos, o que criará assim a dimensão física da espaçonave. Ou podemos criar uma intenção muito alta de campos no centro, e acrescentando mais campos, criaremos a manifestação da fisicalidade. É como quando queremos ver uma luz laser. Temos que espalhar fumaça por cima, então podemos ver o laser, a luz de laser, quando ela interage com a fumaça. É assim que a maioria dos OVNIs de grande escala no universo são criados. Eles não usam galpões de aeronaves de 3 km de largura para construir naves espaciais, como as aeronaves de matéria aqui na Terra. Primeiro você cria um buraco negro no centro, depois você cria uma condição de campos radiantes e uma de diferentes forças de campo, o que criará interações com esses campos, e é isso que cria a forma da nave. É assim que se constroem naves espaciais com quilômetros de diâmetro. Você fortalece as forças de campo na linha central e, em seguida, introduz campos na área ao redor. É assim que se constrói a primeira camada. Ela lhe dá a forma de acordo com essa força de campo e sua conexão com o centro. E então, dentro da nave, você pode fazer paredes, divisórias e cômodos. Isso é feito pelos campos no ambiente interagindo porque eles estão conectados à força de campo. É muito parecido com aquele vídeo da teia de aranha. É assim que funciona. Desenvolvemos esse sistema nos laboratórios da Fundação Cash agora. Não é algo a ser feito isso. Criamos um campo de pressão no centro e introduzimos campos adicionais e por meio de suas interações com esse campo construímos a estrutura. É assim que os OVNIs são construídos. Você não pega chapas e painéis de alumínio e os parafusa como eles fazem com as aeronaves, não é isso. Isso não existe no universo. É nisso que os laboratórios da Fundação Cash estão trabalhando e mostraremos isso no Irã. Primeiro criamos uma força de campo central e em seguida introduzimos materiais de forças de campo que são feitos de e fazem parte de. A interação com a linha central criará essa teia de aranha. Depende de onde introduzimos os campos adicionais para nos dar a forma da nave. Como ele está longe da parte inferior, a parte inferior precisa estar mais próxima. Isso cria então a forma do OVNI. É assim que as naves espaciais são feitas. Depois você cria as paredes. Está tudo nas patentes isso. Coloquei especialmente essa parte sobre a criação das paredes divisórias. Você introduz diferentes forças de campo e diferentes materiais, mas todos eles ainda estão conectados aos campos centrais, ao buraco negro. Absorvemos todos os campos e criamos essa condição do campo central e, ao expandi-lo, interagimos com ele. Mas podemos decidir onde queremos interagir com ele. Podemos mover as interações e criar uma espaçonave ainda maior. Estamos na primeira fase de testes desse sistema. Nessa primeira fase, vemos o vapor surgindo, porque é o início da manifestação da nave. O vapor, juntamente com as forças do campo, se dobrará e começará a criar a forma. Vemos o vapor surgindo e os campos estão se formando. Então podemos ditar onde acertaremos. Não se esqueça de que isso é dinâmico, e como os campos que introduzimos interagem, darão a forma. Nós criamos o buraco negro. Você chama isso de OVNI, eu chamo de transporte na dimensão dos campos. Para criar a forma de um OVNI é o mesmo que quando você pousa na Lua. Você ainda tem sua nave e depois você quer andar na Lua para ver como é que é. Então você expande os campos acima de você para que agora você tenha uma proteção quando estiver na superfície da Lua. Como sua espaçonave está na superfície, você também tem as forças de campo abaixo da superfície para criar a forma do OVNI. Isso funciona como uma capa, como uma cúpula ou um domo. Você pode caminhar sob a nave e ela estará na atmosfera da Terra. Portanto, você também está criando campos embaixo de você. Dessa forma, quando você estiver embaixo da espaçonave, você ainda estará na força dos campos magnéticos e gravitacionais da Terra. É como fazer um domo na Lua, mas você está usando a espaçonave para criar os campos exatamente iguais à Terra. É um entendimento diferente do uso do mesmo princípio. No Irã, traremos uma malha e construiremos a nave. Criaremos diferentes forças de campo para ela e isso criará a forma. A espaçonave terá uma alma porque é uma interação de campo. Aqui o Sr. Cash fala sobre a criação de um domo na Lua. Não usamos um traje espacial dentro da espaçonave. Em vez disso, criamos um campo magnético de 1G. Não importa a velocidade da nave. Em sua própria alma há um buraco negro, e é por isso que você absorve campos. Ele tem uma gravidade que decide o que é absorvido. Não há nenhuma entidade no universo que não tenha um centro que chamamos de criação da alma do Criador. Ela tem a capacidade de absorver todos os campos do universo, interagir com eles, e essa interação tem um feedback que se torna fisicalidade. Quando os campos saem do centro, os ventos interagem com ele e os empurram. Isso segue o princípio da existência. Quando um campo chega à sua posição e começa a se expandir ou a ser repelido, ele não sai em linha reta. Há ventos de fluxo de campo magnético do universo. O universo tem um fluxo de campo dimensional. Ele não segue esse caminho. O movimento na expansão é circular. E é por isso que os plasmas são sempre dinâmicos, porque os campos externos que estão em movimento forçam essa interação, forçam essa direção dimensional das forças de campo. Um buraco negro é o centro da vida e precisa absorver para dar. Ele atrai tudo e o que não precisa, ele libera de volta para fora. O que sai e interage com o ambiente se torna manifestação da vida. É assim que ele funciona. O que ele cria depende da força de campo que ele libera. Ele pode criar um sistema solar, uma galáxia, seu olho ou uma perna em seu corpo. Aqui o Sr. Cash dá o exemplo de cruzar dois palitos no meio e a alma do homem é o ponto no centro desses palitos. Cada lado do palito se articula com o centro. Um lado constrói um lado do cérebro e a outra extremidade constrói o corpo. Isso é feito para ambos os lados. Então imagine expandir a alma sobre os palitos e você terá o corpo inteiro do homem. A alma do homem está no centro das duas metades do cérebro, o que determina a altura e a forma do homem. Pessoas com a mesma altura têm o mesmo comportamento. Cria a mesma fisicalidade porque precisa equilibrar. É como uma gangorra no parque, você se senta em um lado e o outro lado tem que equilibrar seu peso pela distância do centro. É por isso que as pessoas com a mesma forma têm as mesmas características, porque é assim que os campos funcionam. A posição dos campos do cérebro decide seus olhos, seu comportamento, sua confiança, sua emoção. Tudo se resume aonde e como esse buraco negro foi criado na alma do homem. Porque quando ele absorve do útero da mãe, ele dita o que será emitido e começa a moldar o homem. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse que quando ouvimos uma voz estamos lidando com o estado da matéria. Que tipo de sons e que frequência temos que produzir para criar uma correspondência entre a alma do homem e a alma da fisicalidade para poder criar paz em nossa estrutura física? Como podemos trabalhar com a úvula na garganta que está relacionada à alma do homem? Sr. Cash responde: campos em interação sempre produzem sons. Isso faz parte e é a maneira como eles criam partículas. Eles criam campos que são audíveis para o ouvido do homem ou de outras criaturas do universo de acordo com a força. A interação da alma do homem com a alma da fisicalidade no momento da separação ou da morte é ouvida pelas corujas com muita clareza. Sabemos disso por experiência e por meio de testes. Como descrever a separação de dois campos? Bom, é como amassar um pedaço de papel em uma bola e depois amassar um segundo pedaço de papel sobre essa bola. Depois, se você tentar tirar o papel externo, ele fará barulho. Às vezes é o som do próprio papel e às vezes é o som do segundo papel que se separando do primeiro. Isso ocorre porque ele precisa se soltar fazendo assim esse barulho. É exatamente isso que acontece com a alma do homem quando ela se separa da alma da fisicalidade, e esse som pode ser ouvido pelas corujas. Quando elas ouvem, isso as incomoda e as faz cantar. É como se machucasse os ouvidos delas. A separação da força do campo magnético entre a alma da fisicalidade e a alma do homem é física, é literalmente física. Você pode criar um sistema que funcione da mesma forma que a coruja ouve, que é por meio dos campos da alma. É preciso transferir o entendimento emocional para a fisicalidade. Os cientistas poderiam colocar uma coruja perto de um homem que está morrendo e observar quando a alma da fisicalidade se separa da alma do homem. Eles podem monitorar isso e eles verão a mudança ou transição. Agora, nos hospitais, quando uma pessoa está morrendo, há máquinas que monitoram os batimentos cardíacos e eles sabem quando eles param. No futuro, eles terão máquinas que monitoram quando a alma vai embora. Quando o coração para, a alma ainda pode estar no corpo. Então, eles poderão dizer se ela ainda está lá e poderão trazer a pessoa de volta da morte, vamos dizer assim, porque a alma ainda está no corpo. Podemos expandir a alma para criar o batimento cardíaco novamente. Toda a ciência da medicina para a fisicalidade do homem mudará. Talvez a alma tenha decidido que quer deixar a fisicalidade, então eles não poderão interagir. Isso é parte do motivo pelo qual estamos vivendo mais hoje, porque conseguimos aumentar a separação de campo. Se você tiver o conhecimento, você poderá saber com que idade você sairá da fisicalidade. E você poderá estender isso. É muito fácil de fazer. Você precisa encontrar uma correspondência, encontrar a separação. Podemos encontrar isso cientificamente. Você pode colocar uma coruja lá e observar como ela reage à alma. Quando ela começa a cantar, e em que frequência, quando a alma da fisicalidade está se separando da alma do homem e faz aquele som como se estivesse abrindo o papel externo. Então, a coruja ouve. Esse som não é ouvido pelo ouvido da coruja, ele é ouvido pela alma da coruja, que o converte na emoção da fisicalidade e isso a faz cantar. Se a coruja tivesse ouvido no ouvido físico, ela teria voado para longe, é como ouvir um tiro de espingarda. O Sr. Cash sabe exatamente quando ele vai se separar de sua fisicalidade. Ele sabe o momento, a forma e o espaço disso, porque eles entendem o trabalho da vida física. Pergunta para o Sr. Cash. Se o Sol, a Lua e a alma do homem giram na mesma direção, mas a Terra gira na direção oposta, então a Terra é o reator superior da formação estelar? Sr. Cash responde. Oh, meu Deus. Não, não é. Pergunta para o Sr. Cash. Os sistemas de transporte serão equipados com alimentação de plasma para que os passageiros possam viver dentro deles enquanto viajam? Sr. Cash responde. Isso faz parte de sua construção. Não levaremos nenhum alimento, porque a transferência de energia vem de dentro da estrutura. Aqui o Rick mostra um vídeo de uma plantação de 300 hectares de girassóis que usou o plasma GANS na Romênia. As sementes foram submersas em água de GANS antes do plantio e somente uma vez depois que as plantas cresceram que elas foram borrifadas com água de GANS. Há uma seca severa na Romênia neste momento e o campo está incrivelmente verde e os girassóis estão enormes. Eles se sentem muito felizes ao caminhar entre os girassóis no campo. E está 40 graus Celsius e eles se sentem frescos lá. Em seguida, eles mostraram os campos dos vizinhos que usam produtos químicos. Todos eles estão secos e em péssimas condições por causa da seca. É como um milagre. Deveria haver filas de fazendeiros indo até o campo para ver esse incrível avanço. Mas parece que tudo está quieto e eles estão tentando esconder. Sr. Keske diz, vemos muito isso. Não só é possível aumentar a colheita, mas também criar uma condição de umidade para as plantas. Quando a tecnologia GANS for compreendida e usada adequadamente pelos agricultores, as secas e a falta de chuva não farão muita diferença para eles. As plantas criam sua própria umidade a partir dos campos do ambiente, não do solo. A chave para entender isso está nas primeiras frases em que ele disse, nós deixamos a semente submersa em água de GANS e isso criou uma parte da condição subterrânea e nós a regamos apenas uma vez com água de Gans, e isso criou a segunda condição para os campos interagirem uns com os outros. Primeiro, os campos foram colocados no solo, mas só podiam assim interagir horizontalmente uns com os outros. Quando as plantas cresceram e usaram água de Gans, aí sim criaram uma interação de campo entre o que estava no solo e os campos colocados nas plantas. Isso permitiu que as plantas criassem sua própria umidade e extraíssem o que precisasse dos campos do ambiente ou dos campos universais. Eles criaram uma gemiosidade na planta e ela se tornou autossustentável assim. Ouça um ensinamento original para obter mais detalhes aqui. E o Sr. Cash continua e diz: para obter sementes de girassol maiores, há um momento específico para regá-las novamente. Mas se as cabeças de girassol ficarem muito grandes, o corpo precisa ser capaz de suportar o peso extra. Não é necessário continuar regando o tempo todo ela. Esse processo de água de Gans está obsoleto hoje em dia devido aos avanços na tecnologia. Usamos uma tecnologia totalmente diferente agora, mas é fantástico ver isso e comprova o conceito da tecnologia do plasma na agricultura. Essa primeira rega, depois que as plantas estiverem com cerca de 10 a 15 centímetros de altura, as protegerá da seca e criará uma condição de umidade autossustentável para as plantas. Há Gans especiais para usar na segunda rega se você quiser que a cabeça do girassol fique maior. Você pode dobrar e triplicar a colheita. Mostramos isso na China, mas agora esse processo é muito complicado e muito caro. Desenvolvemos uma nova tecnologia para a agricultura que não usa os Gans. Pergunta para o Sr. Cash: quais emoções danificam o coração e o que podemos fazer para restaurá-lo usando nossa alma ou a ciência do plasma? Sr. Cash responde: atualmente, os danos ao coração são causados pelo que comemos na fisicalidade. Os ataques cardíacos também ocorrem devido ao estresse. Em geral, ele vem de apegos e perdas indesejadas com as quais não conseguimos lidar com a emoção da fisicalidade. Às vezes, talvez você não tenha tempo suficiente para resolver a fisicalidade antes do ataque cardíaco. Mas, por outro lado, você pode criar uma condição para fortalecer a alma da fisicalidade para o coração operar. O coração, ele é um criador de campo magnético e quando a interação de seus campos com os campos da alma da fisicalidade não coincide, ele libera como uma faísca. E isso é o que chamamos de ataque cardíaco. Você precisa expandir a alma do homem sobre a alma da fisicalidade para que o coração possa absorver os campos magnéticos. Ele pode não liberar sua energia para a fisicalidade. É preciso analisar a causa do ataque cardíaco. Por meio da elevação da alma da fisicalidade, você pode absorver facilmente as tensões físicas que interromperão as pressões assim sobre o coração físico. Um ataque cardíaco ocorre quando os campos magnéticos do sangue interno se misturam e não conseguem interagir e lidar um com o outro. Eles interagem com a alma da fisicalidade e precisam liberar essa energia. O ataque cardíaco ocorre quando a energia se converte em um estado de matéria que não pode ser mantido e interrompe assim o sistema, causando o ataque cardíaco. O corpo mostra sinais de um ataque cardíaco iminente semanas antes. Se você entender isso, você poderá controlá-lo. Os sinais específicos aparecem 6 semanas antes. Então você deve usar a alma do homem para elevar a alma da fisicalidade e mudar as emoções. Muito poucos ataques cardíacos ocorrem no último minuto. O choque é um deles, mas 90% dos ataques cardíacos se manifestam semanas antes. Você também pode ficar entupido por causa dos alimentos que você ingere. Um sinal é a indigestão. Mas você precisa estudar todo o assunto aqui. Não basta só ler isso e ficar confuso e preocupado. Outra coisa é quando você puxa a língua para a parte de trás da garganta, isso significa que é emocional. Você não pode falar as suas palavras, não pode colocar sua emoção para lidar com isso. Esse tipo ele pode ser retardado. Há também um formigamento e uma pressão no lado esquerdo do braço. Isso significa que você tem problemas para interagir com as pessoas. Isso faz parte da sua emoção e você pode lidar com isso também. Quando você tiver um derrame cerebral ou um ataque cardíaco, tente soletrar o seu nome verbalmente. O ataque cardíaco é devido a problemas emocionais ou físicos. Eleve a alma da fisicalidade para lidar com o aumento da emoção e você descobrirá o que o leva emocionalmente a esse ponto e poderá aumentar seu nível de compreensão. E você não ficará preso a isso. A falta de sono é outro fator que contribui para isso. Um sinal inicial de ataque cardíaco e parcialmente de hemorragia cerebral é quando você começa a perder o sono, acorda depois de 4 horas sem motivo. Seu padrão de sono muda do nada, 3 meses antes do ataque cardíaco. Algumas coisas precisam ser concluídas antes que eles possam começar a transmitir ao vivo o desenvolvimento dos OVNIs para o novo canal do YouTube da Fundação Cash. Pergunta para o Sr. Cash: é fácil atravessar os limites externos do OVNI? O Sr. Cash responde: não, é dinâmico. Inicialmente você pode, antes de os campos se desenvolverem fortemente, mas não no estágio final. Isso dependerá de como você sente os campos. A maneira mais fácil é aprender a transmutação e se transmutar dentro e manifestar a fisicalidade. É uma experiência diferente, mas sim, é um campo dinâmico. Aqui, para uma senhora que está desenvolvendo Parkinson após a perda do marido, ela pode falar com o Dr. Kern. Estamos fazendo teste com isso. Os novos desenvolvimentos em tecnologia tornaram os sistemas na Alemanha totalmente obsoletos. As novas pessoas estão conectadas diretamente ao novo sistema agora. E não precisamos mais do centro de bem-estar na Alemanha. Os novos sistemas estão produzindo água plasmática. Você não precisa bebê-la, você absorve a energia dela. Muito obrigado por hoje. A Fundação Cash precisa de muitas doações e ajuda se puderem nos ajudar para que possamos manter nossa situação estável para passar por esses tempos. E orem para que possamos criar a paz mundial por meio das religiões de uma maneira muito diferente. Precisamos trazer a alma desses líderes mundiais para a próxima etapa do desenvolvimento da expansão da paz. Fim do índice rápido do workshop 555.